Registro 05, vento 240 graus com 07 nós, livre pouso, pista 10, corrigindo, pista 28, cheque o trem. Livre pouso no 28, está baixado e travado, foram 9-2-2. Bravo, Vitor Oscar, informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e seu estimado de pouso. Momento, por favor. Foro 349, repita. 400, China agora o centro de Brasília, 124, decimal 25, secundário 2005. Romeu Alfa Índia Bravo, chama Centro Recife, 126 decimal 85, alternativa 125 decimal 45. 2685, alternativa 12545, Papa Romeu Alfa Índia Bravo. Então, todos, bom dia. Bom dia, senhor, bom voo. Ali mantém, 286609. Seu solo foi o 1-2, livra à esquerda, chama o solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, ao livrar, gol no 9-2-2. Mantém a posição, antes do ataque alfa, antes de chamar o solo. Vai manter antes do ataque alfa, chamar o solo, gol no 9-2-2. 3-3-5? Afirmativo. Sente, mantém as condições visuais, 0-8-5, alfa, tango, tango. Alfa, tango, tango. Corre em 1-1-8, decimal 6-3-6-3. 1-8-6. Autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 4-1-9-2-2. Alfa e Juliette para o 04-1-9-2-2. 28, Publi 15, após a colagem, mantém a porta 2.6-6-9. Os últimos 90 metros fechados. Vai com o Delta? Prossiga. Tem uma aeronave nessa posição de 12 horas a 3 milhas, com deslocamento contrário, mantendo 800 pés. Seu à vista? Negativo, não tinha mesmo, mandei de pés. Estou a 3.7 de Salvador. Bravo Vitor Oscar, informa o tráfego à sua esquerda, um Serra Kilo 76. A sua posição agora de 11 horas em 2 milhas e meia, a 1 no meu pés. Ainda não, tráfego avistado. Tráfego avistado. Bom. Sol 9911, chama Centro Recife. Frequência 126, decimal 85. Alterno 2545, total 9911. 1-2-6-8-5-2-5-4-5. E o Mike Eco Delta abandona 1000 para 500 pés. Mike Eco Delta, ajuste no 0-1-5, tráfego superado. Delta. Controle Salvador, bom dia, o Jet 6709, mantendo a porta 2000, quando possível, para o Diofito. Jet 6709, sobe para o 340, esquerda gole, vigilância e radar. Esquerda gole, vigilância, 6709. Tango Tango chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. Chamará o centro em 12685, alternando 12545. Bom dia, Papa Passa, Alfa Tango Tango. Bom dia. 10 farol na barra, mantém 810 iniciando o cruzamento da Bahia. Potência e condições visuais via litoral, Bravo Vitor Oscar, ao ingressar CTR Ilhéus, chama aquele controle em 1201, prossegue na frequência de coordenação. Chamará Ilhéus 1201, manterá na frequência de coordenação. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 73859, informação, Juliet. São 3859, acione a identificação, desça via e pite o ajuste no 015 em Salvador. Segue via, já tá voando então, e via e pite 1015, tá? 3859. Autoriza o fito para o jet que vai fazer lá. Guarde um momento. Fitou, seu Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, torre 18 decimal 6. 18 6, Eco Delta. Papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporta na vertical do Faro Itapuã. Reportar o Faro Itapuã, Mike Eco Delta. Ajuste no 015, temperatura 27, com a informação. Cliente Delta. American 980, red crop clearance. Yes, go ahead, sir. American 980, is cleared flight level 3410 to Recife via airway upper risk 58. Runway 28 for departure. After takeoff, maintain runway heading until 2,000 feet, and then turn right to perform Aaron departure, Alpha Romeo Oscar November departure, Merlin transition, Mike Echo Lima India November transition. The scope is 5071, and approach control 119.35, tower 1186. Whisk, não interfere na sua decolagem, livre decolagem, pista no 7, vento 240 graus, com no 2 nós. Level 3410, Uniform Whiskey 58, runway 28, runway heading until 2000 feet, then the right turn, Aaron departure, Melon transition, the squawk is 5071, frequency 119.35, and the tower 118.6, American 980. American 980, your readback is correct. Report for push and start. Thank you, sir. 3663, autorizado táxi Alpha Juliet, gate 5. Alpha Juliet 5. Zulu Alpha Bravo, chame torre em 1-8, decimal 6. 6-8-6, Alpha Bravo. Graus com 09, Mike Eco Delta. Autoriza do pouso no 7, Mike Eco Delta. Torre Salvador do Zulu Alfa Bravo. Alfa Golf decolou de Salvador 19, chama o controle, 119.35, morro 1. Obrigado, bom dia. Zulu Alfa Bravo número 2 para pousão 17, contra uma aproximação, reporte final de 3 milhas. Ajustino 015. O Zulu Alfa Bravo, check trem. Trem 5, chamará na final de 3 milhas, Alfa Bravo. Center. Serra Tango, centro Recife, agora 126 decimal 4. Alternativa 133 decimal 25. 34 133 25. Controle, o Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, sabe, 060 direto Coral. 060 direto Coral, Golf. Controle, Salvador, Gol 9605, bom dia, informação 1 quilo. 305, identifique dessa via chegada e pitch. Ajuste em Salvador no 015. E aí, pinto 095, 605. Centro Recife, bom dia. Sua para 340, acena de indicação, vigilância, radar. Na proa de Ocito, o Edner 109. Radar, sul, uma cena 340, na proa de Ocito, Edner 109. O Delta, seu solo foi os 2-1, reposto pista livre. informação próxima a Anto. Pode voar IPIT, está presente? Autorizado. Voz IPIT, grato. JetMan709, autorizado direto a Pino, se quer em contato, lateral de Ursito, frequência no 27.2. Final 3 milhas e meio, Júlio Alfa Bravo. Continua a aproximação, guardando pista livre. Certo, Alfa Bravo. Continua a frequência livre, Mike Eco Delta. Júlio Alfa Bravo, tráfego avistado, livre pouso, pista 17, vento 250 graus com 0 nós. 7, Júlio Alfa Bravo. Sob vigilância, radar. Voeira proa de Jona. Aguardo chegada clara. Pista 1-2-8-3-4-5-4. Só 3-4-5-4. Parecido 3-7-0. Aguarde. Quase-7-0-9. Autorizado 3-2-0. Que reporta pista no sol 35 livre. Reportará pista livre, Alfa Bravo. Rumba 24, acione identificação, descida via chegada IPIT, ajuste no 015. Sim, por favor, pode confirmar o procedimento? ILS Zulu. ILS Zulu, graças. Deixa eu assinar a frequência livre. 3859, autorizado a final da pista 28, reposta estabilizado. Livre final 28, reposta estabilizado, tanto 3859. Alô, Salvador, gol 1923. Prossiga, gol 1923. Posição 04, informação 1 quilo. Assim que possível, autorização IFR. Nível 36360 para Guarulhos. Aguarde a coordenação, o altímetro é 1015, 1923. Com 1015, aguardando São Paulo, Guarulhos, gol 1923. Correto. Centro. Atendo o Felipe Exército, número do centro de Brasília, 124, décimo 25, ao termo 2655, número 607. Autorizado, final pista 28, número 2 na aproximação, reporte no LOC. Vai reportar no LOC, 1605. 1859, complete final, chame tu, 1 no 8, decimal 6. 18-6. Terminal Salvador, 124, para o ideal de descida. Desça via, rumo 124. Descendo via. Agora 8 milhas para a cabeceira. 3859, já baixou a travada visual? Afirmativa, amigo. Abaixo travada avistada. Sem tráfego avistado, livre pulso, pista 28, ajuste no 05, vento 250 graus, com 14 nós. Ok, livre pulso 28, confirmando 250 14. 350 graus com 11 nós agora. Livre pouso 28, tá? 38, 59. Atenta aos últimos 90 metros fechados, conforme notando. 7 menos 90 metros no final, obrigado. Atacrate, mantenho 380, chega no centro Brasília. 1, 2, 4, decimal 2, 5, Alfredo, mando 2,5. Mantenha-se condições visuais até reporte a 10 minutos fora de Salvador até o Quebec Golf. Silver Ground American 980, gate 11, ready to push back engine start, information Kilo. Zero, clear to push and start up, gate 11. Clear to push and start, American 980. Número 05, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 6. 186, o meio 05, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia, gol 9605. Clube, chamando a torre. É o gol 9605, estabilizado no localizador. Faça a aproximação da 98, número 2, informa os últimos 90 metros impraticáveis, e volta de 240 graus com 162 a nós. 7605. pronto, cópia. Afirma o gol no 923, copia, pode prosseguir. 30 segundos. Copia. Temos voo 923, copia, pode ser. Voo 923, autorizado Guarulhos, 360 nível, via Upper Whisky 50. Decolado 28, após a decolagem mantenha pro até 2.000 pés. Após 2.000 pés, curva esquerda na saída Goleval, após Eval, direto posição Eudes. Transponha 51 no meio, controle 119.35. Confirma o transponder? 51 no meio, transponder. Autorizado IFR em nível 360 para São Paulo, Guarulhos, via Aperuísque 50. Decola da 28, mantendo o eixo até 2000, quando curva à esquerda na Gole, Eval. Após Eval, boa Eudes. 51-16-1935. Protegimento correto, portão 04, reporte quando pronto, gol 923. Faltará para o pushback acionamento, no portão 04, gol 923. Solo Salvador, 3859, livrão já na Alfa. Ingresso à primeira esquerda, tá com seu quilo, pátio 3, no pátio 3, aguarde as instruções, tá 3859. Esse ingresso aqui no aguarde no pátio 3, 3859. Solo Salvador. Tango Oscar, Oscar Juliette, com o firme, o padre que se encontra? Padre 5, Oscar, com o padre. Confirme o nível, Oscar Juliette. Inicialmente 100 até 45, consegue 105. Now American 980 ready for taxi. Oscar Juliette, cobria informar apenas a radial ideal de saída e a distância em milhas da localidade do Salvador? Radial 287, a distância em milhas 346. Pode lá, por favor. 346 milhas, radial 287, era coordenado, guarde cópia. American 980, could you confirm the passengers on board with crew? Bom dia, Matheus 370, acionando a identificação, sou do vigilante de radar. Estamos presente em posição direto Jona, aguardando chegar a carga. E Delta. Unit Alpha, will hold short of Delta, American 980. Número 05 no Salos 38, libera esquerdo e mantém ataque 6 chamando 219. Libera manter na Delta, o bom, o número 05. Alô, Salvador. Bom dia, bom 605 na Delta. Número 05, táxi em frente, cruza Alfa via Kilo, pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Pega Alfa Kilo, mantendo pátio 3, o bom 605. American 90, clear tracks via Juliet Alpha to holding point of runway 28. Juliet Alpha to runway 28, American 980. Hotel 07, autorizado, tá 3259. Hotel 7? O gate 7, 3859. Afirma, tá 3259, portão 07. 07. Segundo 605, um 605, prossegue em frente para 03. Segue em frente para o 03, 1605. Bom dia, tá 3663. Entrevista com o novo copiou 07, portão? Pelo 07. O Bruno 605 copiou 03? O Bruno 605 copiou o portão 03? Afirmativo. O 03, o 605. Quente. Confirmando a nave que o solo. Tango Alfa, Oscar Juliette, Salvador, para Sierra, November, Victor, Delta, nível sem autorizado até 40 milhas após nível de voo 105. Decolada 17, primeira curva à direita, saída gole, eval após direto. 5103 é o transponder, controle 19.35.